Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e até Duncan MacLeod tentou matar Hitler. Aqui é Eduardo Spor, Vince Glotto, e eu não consigo deixar de gostar de Heroes. Não! Não, não, pelo amor de Deus. Aqui é Blue Hand, e Hitler é o cara mais sortudo do mundo. Hippie? O hippie era sortudo? Porra! Depois daquela história, você vai ver que é. Vaso ruim, cara. Não quebra. Aqui é o Tucano e minha música do Steppenwolf preferida é Born to be Wild. Ok. Aqui é a Azaghal e eu já tentei matar Hitler. O quê? Verdade. Aonde? Ah, cara, não posso revelar. Wolfenstein, não. Não posso revelar. Milhões de jogos de Segunda Guerra, né? Sempre. Ah, cara, você assiste Lost? Ah! No Wolfenstein, o Hitler enfrenta você num exoesqueleto com uma metralhadora gigante. Ok. É o último inimigo da parada. É, sinistro, cara. Com duas metralhadoras, uma em cada mão. Boa, é, olha aí. Todos nós matamos. É. Eu não, cara, eu não consegui passar. Muito bem, então vamos voltar no tempo em mais um Nerdcast histórico. Dessa vez vamos falar sobre a Operação Valkyria, ou na verdade, né, a trama do 20 de julho, que não é a mesma coisa que a Operação Valkyria, né? Tucano sabe muito bem isso. Graças a Deus tem alguém pra falar isso pra galera. Assim, você sabe que vai ser um grito solitário nosso tentando dizer que não é, né? Mas pelo menos, a partir, né, de agora, quando o Tom Cruise disser que é a Operação Valkyria, acabou, cara. Cara, a partir de sexta-feira agora é o Tom Cruise tentando matar o Hitler, cara. Exato. A história tá sendo reescrita. Então vamos para a Segunda Guerra Mundial logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia da semana, Zagal. Agradecendo muitíssimo a Victor Senna, que mandou lá do Japão, Zagal. Veja você. Um cartão SD de 4 GB que o Zagal disse que tá precisando. Muito obrigado. Ele disse que queria comprar o de 8 GB, mas não tinha na hora e tarará. A gente agradece mesmo assim. Teria sido melhor o de 8. Ainda está aberta a proposta? Não, quem quiser mandar, o de 16, estamos aí. Muito bom, cara. Victor Senna, muito obrigado. Mandou do Japão com um monte de panfletos de filmes em cartaz no Japão. E já foram todos pro lixo. Mas muito obrigado pelo presente, valeu, cara. Outro recado é que na semana que vem, no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, cai no domingo. Aham. Já é carnaval. Tempo de folia. Exato. Aqui em Curitiba, pelo que eu ouvi dizer, não existe carnaval. Deus seja louvado por isso. E vai rolar uma zumbi walk. Caraca, excelente! Em pleno domingo de carnaval. Em Curitiba. Em Curitiba. Olha só, então, o que você está esperando para tirar a pasta d'água da gaveta? Exatamente, vai acontecer no dia 22 de domingo, como eu já disse. E a saída é às 4 horas da tarde, 16 horas, em frente, dentro, ao redor, não sei, do cemitério municipal. Olha... De Curitiba. Por que não, né? E aí as pessoas vão andar até onde? Até o Largo da Ordem. E nós vamos estar lá? Tudo indica que sim. O Azaghal queria ir como Zombie Hunter já há muito tempo, só que agora parece que virou moda, né? Ah, eu acho que vai ser uma Zombie Hunter Walk, né, cara? Porque todo mundo quer ir de Zombie Hunter. Mas procure aí que na internet existem tutoriais de como você fazer uma maquiagem maneira de zumbi. Não é só passar pasta d'água na cara. Tem coisas legais que você pode fazer pra Exato. Dar uma... Exato, a gente vai filmar, como sempre, né, e dar trabalho pro Gaveta. Por que não? Então vamos aos e-mails normais, depois desse Nerdcast louco sobre Heroes, né? A gente tinha que passar adiante, né, cara? O nosso... Indignação. Nossa indignação. Cara, tem muita gente que reclamou, assim. Muita não, teve uma minoria ridícula que reclamou. Reclamou? Que falou, porra, vocês não esperaram nem a terceira temporada acabar. Ah. Porque ela... A terceira temporada é dividida em duas partes agora, né? É, uma parte ruim e outra pior. É, exatamente. Eles vão enrolando, né? Né, cara. E aí, é simples. Pra nós, acabou. Acabou. Exatamente. A gente falou, olha, a gente só veio até aqui, então vamos fazer logo então, na Então, cara, é isso. E a gente recebeu vários e-mails de pessoas que desistiram de Heroes por nossa causa. Muito bom. Me dá um orgulho, cara. Essas pessoas vão usar o tempo delas pra coisas melhores. É, exatamente, cara. Então vamos ler aqui o primeiro e-mail do Guilherme Schreiber. Não sei da onde, mas disse: muito bom podcast. Foi indicação de um amigo, já que eu não conheci o trabalho de vocês e já coloquei nos meus bookmarks. Quanto ao podcast em si, rachei de rir com as mesmas visões que vocês tiveram da série. Só acho que faltou comentar um ponto importante da terceira temporada. Para mim, um dos maiores furos dela. Lembra quando o Peter do futuro falou com Peter atual, quando ele estava no futuro, que a única forma de salvar o mundo era ele pegando o poder do Siler. Ah. Então foi um drama sobre isso. Teve aquela história da bomba atômica na Costa Verde, o Peter surtou, matou o Nathan presidente, voltou pro presente e atacou até a mãe. Por fim, isso se perdeu. Eu fiquei até o último episódio esperando acontecer algo, onde ele usaria o poder do Siler e resolvesse algo com ele. Mas isso simplesmente se perdeu, rapaz. Como tudo mais, né, cara? Outra coisa é que o Nathan é o personagem que mais morreu na série. Ele é mais imortal do que a Claire. Em todas as temporadas ele morreu. Ele só não é mais imortal que o Dean. José Batista AK Traceman. AK é as known as. Exatamente, Google. Ou também conhecido como. É, exato. Né, o TCC. 26 anos. Consultor de qualidade. Olha. Osasco, São Paulo. O que será um consultor de qualidade? Ah, ele vai olhar pro negócio e vai carimbar, que nem o outro do avião. É, então, tipo assim, Nerdcast, qualidade. Qual é? Ele fala boa. É isso? Teoricamente, sim. E ele tem algum poder documental de dizer isso para as outras pessoas. Certo. Né? Depois de conhecer o Nerdcast e ouvir pelo menos duas vezes cada programa, isso é sinal de qualidade. Tá? Ah. Esse cara é consultor e ouviu duas vezes. Como nós, né? Comecei a procurar outros podcasts para ouvir, pois a coisa toda havia se tornado um vício. Não só o Nerdcast, como a ideia do podcast como um todo. Sim, ouvir podcasts. Baixei e ouvi pelo menos uns 20 podcasts diferentes. E conheci vários programas legais com isso. Olha que surpresa. Legal, né? Eu conheço alguns podcasts legais. Mas o que mais me chamou a atenção foi a unanimidade em dizer que o Nerdcast não precisa de apresentação e nem se pode querer competir com ele. Olha! Em um desses podcasts que eu ouvi por aí, inclusive, os apresentadores várias vezes confundiram a palavra podcast com Nerdcast. Eu faço isso às vezes. Essa é boa. Quase como se fosse um sinônimo. Rasgação de seda à parte, o programa número 147 foi um belo resumo sobre como pegar uma série com uma premissa bacana e estragá-la em todos os sentidos possíveis. E essa série, pelo, né, uhum, a profissão dele, certamente não leva um carimbo de qualidade, né, cara? Exato. Os produtores de Heroes devem ter visto muitas vezes aquelas vinhetas do Cartoon Network. Enfiaram na cabeça, a gente faz o que quer. Sobre a série, algumas coisas que não foram citadas ou cortadas na edição. O cara é bom de qualidade mesmo, que ele saca que a gente corta. Duas coisas que se mantêm iguais em todos os futuros. Peter Petrelli tem uma cicatriz na cara. Ah, tá certo. E um corte de cabelo decente. E não gosta de fazer a barba. A Claire, depois de adulta, fica insatisfeita com a cor original do cabelo. Ah, é verdade. O cabelo dela no futuro fica mais escuro, né? Aí outra coisa que ele fala, né, chama atenção em termos de qualidade da série. Não satisfeito em colocarem o Sr. Sulu e a Uhura na série, os produtores chamaram Não! O super-herói americano para investigar a Nick, Jessica, Tracy, whatever, e logo em seguida morrer congelado por isso. Caralho, aquele cara... O quê? Não é possível. Aquele era um super-herói americano? O pior que é, cara. Eu fui olhar aqui, ó. Meu Deus do céu! Cara, a idade é um negócio muito triste, cara. Caraca, eu tô chocado, é muito cara. Escroto, cara. É muito escroto envelhecer, cara. Ai, meu Deus. Hoje eu fui no mercado e na saída tinha uma revista Contigo, Caras, Quem, Whatever. Uh-huh. E tava a foto do Fábio Júnior com a esposa dele lá. Cara, o Fábio Júnior tá parecendo uma tartaruga. Cara, ele tá escroto. paupérrimo de estranho, cara. Mas, pô, cara, você tem que pensar, cara. O Fábio Júnior, quando fazia aquelas paradas dos Trapalhões nos anos 70, já era velho, cara. Cara, mas assim, você não tem noção. Ele sempre pagou de garotão, cara. É, sempre, sempre. E ele continua... A esposa dele é nova, é aquela Mary Alexandra, não é? É? Não sabe aquela peituda? Sim, tem ela várias. Ela tem, sei lá, um terço da idade dele. Impressionante. Continuando. Siler não é bipolar, mas sim tripolar. Isso não existe, mas tudo bem. Ele ficou aqui querendo... Assim, ele quis discutir negócio de personalidades múltiplas, o que é diferente de um transtorno bipolar. É. Quando você tem personalidades múltiplas, você não tem duas ou três. Tem Esses várias. São os casos mais raros. Uhum. Você tem uma porrada de personalidades dentro de você. Sim. Uma pessoa bipolar é uma que alterna o estado de humor dela. Sim, rapidamente. Ou não, né? Eu posso estar falando uma merda foda, mas é o que eu acho. Por último, uma pequena canelada do mestre Zagal, isso eu adoro. Arthur Petrelli, pai dos Petrelli, não ficou inválido durante o eclipse, o segundo eclipse, porque o poder que ele roubou do Eminem deixou ele curado definitivamente. Assim como o sangue dele tinha feito com o Nathan. É verdade. Não, curou o cara. O cara tá envenenado. Olha só, é diferente. Quando você está doente, fudido, e alguém usa o sangue, que é na verdade uma espécie de soro, a pessoa é curada, ponto final. Sim. É um soro. Exato. Quando você rouba o poder, esse poder não é um soro. Não, mas ele funcionou como um soro, era um poder que curou. Não funcionou porque não curou, cara. Ele simplesmente deixou de ser afetado pela aquela coisa naquele momento. Ele eliminou o veneno do corpo. Não eliminou porque o veneno já tinha sido eliminado, só que o que ele tinha era sequela do envenenamento. Ele não ficou lá com veneno na corrente. Mas aí ele não curou a sequela, cacete? Curou temporariamente. Tá bom. Se ele tivesse pingado uma gotinha do sangue do cara antes de pegar o poder do cara, porque senão não teria por que o Eminem virar pó em um segundo. Ele podia simplesmente envelhecer normalmente. Continuar vivendo, né? Até envelhecer. Então, meu amigo consultor de qualidade, me desculpa, mas a canelada é sua. Toma! Ai, ai. Marcelo Roberto, 22 anos, Campinas, São Paulo, estudante de psicologia, quinto ano. Antes de mais nada, eu sou um grande fã, acompanho já tendo muito tempo. Na realidade, transtorno bipolar, olha aí, se enquadra em um grupo denominado transtornos de humor, que consiste na oscilação entre dois estados de humor, depressão e euforia. Ou seja, o portador passa por fases de depressão, que pode ser brevemente descrita como uma tristeza patológica e sem justificativas aparentes, e por fases de mania, no qual o sujeito encontra-se eufórico, agitado, com excitação e alegria extrema. Isso. Basicamente é isso. Não me prolongarei, pois sei que vocês estão ligando whatever pra isso. Mas tem um filme que retrata bem o transtorno bipolar. Whatever. Mas é isso. Não considero o Siler portador de transtorno bipolar. Ele não apresenta uma perturbação no humor. O Siler apresenta, sim, distintos funcionamentos de sua personalidade. Tá ótimo. Ele é mais um Maria vai com as outras. Exatamente. Ele não tem personalidade, né? Esse é o problema dele. João Victor, estudante, Anápolis, Goiás. Se é estudante, podemos calcular que menos de 18 anos. Conheci o Nerdcast por um amigo faz 3 semanas. Quando escutei o primeiro, baixei freneticamente do 125 até o mais atual. Whatever, tem gente que faz muito melhor. Minhas aulas voltaram e eu não pude escutar mais. Agora a notícia. Nerdcast número 139. Estou lendo como ele botou aqui. Uhum. Primeira Guerra Mundial. Escutei e achei extremamente completo. Me fez relembrar toda a matéria, os porquês, motivos, razões, consequências e blá blá blá. Aí resolvi mostrar esse Nerdcast para minha prof de história. Olha só. Com o intuito que ela pudesse utilizá-lo para algo e... Atenção, jovem nerd. Deixem suas cabeças explodirem. Olha minha só. Professora vai utilizar o Nerdcast de vocês como revisão da matéria da Primeira Guerra nos colégios onde ela dá aula. Olha só, Zaga! Caraca, e nós não vamos ganhar nada. Material acadêmico, cara. Em resumo, o Nerdcast virou um instrumento de ensino. Nerdcast está na escola. Olha só. Ajudando os burros de forma divertida a aprender a matéria. Aí ele continua com o whatever aqui. E depois ele diz que ele vai falar com o professor de biologia para utilizar o Nerdcast 145, Evolução do Universo. Que evolução do universo? História da Terra. Isso. Que também é muito completo na opinião dele. O que não deve significar muita coisa. Afinal, ele é só um estudante. Coitado. Se ele fosse um físico nuclear, seria uma porra foda. Tá certo. Eu estou esperando a resposta dele. Se possível, ele também usará whatever. Muito bom. Parabéns, assim, uma boa iniciativa sua. Não é? Troféu joinha pra você. É um bacana. Estamos nas escolas e esse Nerdcast é outro histórico. Aí a professora de história pode aproveitar pra falar sobre... É verdade, é verdade. É? Aí, ô, meu querido Victor. Porque a Operação Valkyria, essas coisas, a gente não aprende na escola porque é uma coisa muito específica da história, né? Um detalhe. Mas pode ser um bom material pra as pessoas se ambientarem mais com Segunda Guerra e etc. Agora, jovem nerd. Antes de você encerrar a leitura de e-mails... Ih, caraca. Já que nós demos poucos recados, eu vou aproveitar esses espaço pra falar de um e-mail que você fingiu não ter visto. Sério? Que e-mail? Fala, nerd, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiano, sou analista de Search Engine Marketing e whatever. A gente foi lá na Mídia Digital, lembra? Mídia Digital. E ele é de lá. Agência de Curitiba, sim. Isso, Vinícius Zimmer, toda essa galera. Sim, muito bom. E aí, ele falou, me desafiou, whatever, isso não importa. O que importa é o seguinte, agora falando um pouco do Nerdcast, muito bom como sempre, mas gostaria de dar uma palavrinha sobre o programa História da Terra. Ih, rapaz. Quando Azaghal fala sobre Hércules ter dividido os continentes e o senhor jovem nerd não levou muito a sério. De fato, a divisão dos continentes foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Mas o Vice-Glot tinha falado que não. E o lugar onde foi dividido chama-se Estreito de Gibraltar. Olha aí. Azaghal 1. Jovem Nerd, zero. Mas foi um dos 12 trabalhos. Eu quero saber se foi um trabalho extra ou se foi um dos 12. Cara, só, o que eu falei foi o seguinte. Hércules foi responsável pela divisão dos continentes. Ponto final. Não importa se ele estava fazendo o trabalho normal, hora extra ou frila. Ele dividiu. Essa é a questão. Tá certo, tá certo. Vamos voltar no tempo, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial, contar a história de uma resistência dentro do corpo militar nazista. Não é resistência mesmo? Não, não é. A parada não é assim. É porque, na verdade, existia um corpo militar nazista e os militares tradicionais, que apoiaram os nazistas, basicamente porque os nazistas eram a bola da vez, né? Porque eles fossem nazistas. Exatamente. Enquanto os nazistas não estavam fazendo merda, tudo caminhava bem. Quando os nazistas começaram a fazer merda, os caras falaram, opa, peraí, esses malucos são os merda. Vamos resolver esse problema. Mais ou menos isso, né? Explicou em poucas palavras o homem, né? Porra, colocando um parênteses, só pra galera entender uma coisa e continuando o que o Caio falou, essa galera militar, tinha muita gente aí que era dinastias de militares, de grandes generais, esses caras, entendeu? Na verdade, como é que funcionava o exército da Alemanha antes da guerra? Na Primeira Guerra Mundial, só os oficiais todos eram nobres, como era em todas as monarquias. Acabada a monarquia, acabou essa história toda, mas a família nobre permaneceu se achando nobres, né? Sim. Esses caras se achavam superiores ao resto. Quando veio os nazistas, eles foram na leva, porque os nazistas estavam mandando, eles não dar mole de ir contra quem estava mandando, mas quando os nazistas começaram a fazer merda na guerra, esses caras começaram a acender o alerta vermelho. Até porque eles realmente tinham sido treinados, generais, com um treinamento decente. E muitos dos nazistas que estavam mandando, inclusive o Hitler, todo treinamento militar vagabundérrimo. O partido nazista era um partido assim, meio partido dos trabalhadores alemães, né? Um partido assim da galera meio classe média baixa. O próprio Hitler era o máximo que tinha chegado, era cabo, né, cara? Primeira Guerra Mundial ele era cabo. Ele foi condecorado por bravura. Não foi. A condecoração que ele ganhou é pra forma porque ele sofreu ataque de gás e ficou cego por 2 meses. A bravura foi porque ele não morreu no ataque de gás. Esses militares que não eram nazistas? Na verdade, não existia militar que não era nazista, né? Todos fingiam que eram. Mas não eram simpatizantes da ideologia nazista. Não, Num regime de governo democrático existe sempre a oposição, certo? É. Num sistema ditatorial, a primeira coisa que desaparece por alguma magia é a oposição, né? Ou seja, quem opõe um ditador, some magicamente. Ninguém explica isso, né? Ninguém sabe. Não, mas o que eu quero saber é o seguinte. Que eu vi o trailer do filme. O trailer. E no trailer, o Tom Cruise dá a entender. Uh-huh. Ele demonstra que... Uh-huh. Parece que ele está querendo dizer... Olha aí. Ah, vem, minha. Que os alemães que tentaram matar Hitler e fazer a Operação Valkyria eram bonzinhos. Eram bonzinhos do tipo, vamos salvar o mundo. Na guerra desse monstro, né? Não precisa nem ver o trailer pra ter certeza que o Tom Cruise vai falar isso, né? Muito incrível, isso é triste. Quem já pode falar a verdade que todos os alemães eram nazistas? O grande parte do povo alemão, o pensamento normal da Alemanha é, enquanto a Alemanha tá ganhando, esse cara tá mandando bem, né? Eu sou totalmente a favor dele. Quando a Maia virou, começou a surgir as vozes, pô, eu sempre achei que esse cara era inútil. Eu sempre disse que ele só fazia merda. Tinha muita gente, inclusive durante a ascensão do Partido Nazista na Alemanha, que falava, inclusive jornalistas, e tinha jornais que publicavam que esse cara é maluco, não dê ouvidos pra esse maluco, ele era amplamente criticado. Essa galera toda sumiu. A galera dançou na noite das longas facas. Não, a galera da noite das longas facas foi a galera da SA. Mas o esquema da SA é porque a SA... O Partido Nazista tinha dois braços armados, SA e SS. A SA fez o serviço sujo todo do início. Sim, espancava o comunista na rua, etc. É, o comandante da SA é um cara que tinha um certo custo, ele não gostava do maluco. O que vocês estão querendo dizer é que ele era homossexual. Que é isso? E que o Hitler era homofóbico. Não! Além de racista, a gente se mita. Sim. A gente não gostar de ciganos. Na Europa, se você for agrupar um grupo que não gosta de cigano, vai ser quase porque a gente faz ninguém. Depois daquela novela da Globo, cara, acho difícil qualquer lugar do mundo ter alguém que goste de cigano, cara. Quando o Hitler consolidou o poder, ele se livrou da SA. Se livrou da SA, matou todo mundo. A história da SA é bem curiosa, porque ela, o que aconteceu? A SA, na verdade, se tornou um estorvo pro Hitler, né? Porque quando a SA começou, o objetivo da tropa era ser uma tropa de choque mesmo, pra chegar na rua, enfiar porrada nos comunistas, meter o pau e tudo. Eles eram os Stormtroopers, coisa roubou o nome. Só que a SA, cara, tinha uma coisa muito, muito, muito curiosa. Ela, na verdade, ela reunia aquela galera que era o início do Partido Nazista. Que era o pessoal assim, mais os trabalhadores, mais o pessoal assim, não vou dizer de esquerda, mas mais assim, os operários, uma galera assim, mais de classe média baixa. Classe média baixa não, classe baixa mesmo. Quando o Hitler começou a se aliar com os grandes industriais, essas coisas, esse pessoal assim começou, era como se fosse assim, como se você tivesse. Sei lá, um PFL ou um MST no mesmo movimento, assim, sabe? Se tornou, assim, uma coisa totalmente diferente e começou a se tornar um estorvo. Então, foi por isso que foi criado a SS pra acabar com a SA e... Esse negócio que o Blue Hand falou, que são Stormtroopers, são literalmente Stormtroopers. Tanto que no hino do Partido, o hino do Partido Nazista, ele se trata como Stormtrooper. Operation Valkyrie is in effect. Como o Blue Hand explicou, nem todo o militar alemão era nazista, né? Ou você coisava, ou você não ia ser mais comandante. Você tava ferrado. Todos os oficiais superiores, na verdade, entravam pro partido, mas eles não eram necessariamente... E era obrigatório, não tinha outra coisa, não tinha outra opção. Era isso. Mas os caras não necessariamente acreditavam em tudo que eles estavam engolindo, né? Eles só estavam engolindo. Tanto que um militar que não fizesse a saudação do Führer, famoso Heil Hitler, podia ser preso até condenado à morte. O partido nazista foi crescendo, Hitler colocou como raiz da política dele a eugenia. A eugenia é um estudo lá do século XIX. Ele estudava como fazer uma evolução seletiva, artificial em uma sociedade, para aprimorar a sociedade, entendeu? E esse artigo, inclusive, o livro que fala sobre isso, foi super elogiado pela revista Nature. Até hoje, uma das revistas científicas de mais peso no mundo, lá em 1870, elogiou pra caramba isso, né? Só que o Hitler tomou a eugenia a favor de purificar a raça alemã. Não, a raça ariana, que é uma raça ariana. Uma raça que na verdade não existe, nem os alemães precisam da raça ariana, mas ele considerou que os alemães seriam a raça ariana, que é a raça indicada por Wagner e pelos poemas medievais alemães. Isso criava toda uma mitologia em volta disso, onde eles seriam uma raça pura superior e seriam superiores aos outros. Essa parte da eugenia, essa parte das invasões, essa parte de perseguição política, os militares às vezes nem sabiam, eles não estavam nem aí. Mas eu quero deixar claro que, de fato, existiam muitos generais e coronéis que não acreditavam nessa palhaçada da eugenia. Não acreditar não quer dizer que o cara ia lutar contra. Cara, o antissemitismo era uma parada, assim, mais ou menos comum na Europa nessa época, especialmente na Alemanha, cara. Isso era uma não, coisa Não, mais assim ou que... menos comum não, era muito comum. Na Alemanha, na Rússia, no leste europeu inteiro. E a Alemanha Alemanha do Hitler fez questão de fazer propaganda disso a todos os cantos, até que a solução de limpeza étnica fosse algo plenamente aceitável entre a população. A separação era normal até porque os russos fizeram isso várias vezes. Em 1935, passou as leis de Nuremberg. Pra quem não conhece, eram as leis que anulavam toda a cidadania dos judeus, etc. Isso era conhecido. É. Antes da guerra começar, os judeus já estavam segregados, já não tinham direitos de cidadãos, etc. Não, já não tinha direito de cidadão, já era obrigado a andar com a estrela de Davi no braço, já não tinha mais direito de posse de nada. Exato. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, não, era um sentimento popular, não era só a decisão de cara. É, isso. Por isso que ele se aproveitou do sentimento. Mas eles propagandaram isso, né? Eles, sim, fizeram a cabeça das pessoas, sim, também. Muita gente acreditava nisso. Sim, sim. Tipo, não foi uma coisa que veio do nada e que todo mundo, não, um dia falou, ah, é mesmo. Não, foi veja isso. Veja você, eu sou antissemita, não sabia. Exato. Eles já pensavam assim. Já. O importante estabelecer aqui como fato histórico é que existia um sentimento antissemita na Alemanha. Fortíssimo. Existia um sistema latente, pós-Primeira Guerra, mais então, ainda. A gente só quer deixar estabelecido isso. Nem todo general era conivente com isso, com esse pensamento, né? Então, quando eles querem falar, nós não somos como ele e tal, ele quer evocar esse sentimento que realmente existia. Esse sentimento passou a existir no final, quando eles perderam. Porque até perder, mesmo esse sentimento, esse sentimento também não existia assim, não, velho. Temos que falar do general Ludwig Beck. É o Tom Cruise? Não. Sabe quem é o Ludwig Beck nesse filme? Ah. Zod, General Zod. Ah, é o Zod? É, ele. Ele era um cara de altíssima patente, era um cara respeitadíssimo, tinha muita influência e ele não gostava do Hitler. Ele achava que ia dar merda, ele achava que a Alemanha não deveria entrar em guerra e ele tava vendo que isso ia acontecer e ele pediu baixa. Cara, o cara era general prussiano, cara. O cara era das antigas, conservador. Viveu a vida inteira fazendo carreira militar na Alemanha, não na Alemanha nazista, né? Ele tava naquela condição de muitos outros militares das antigas, né? Ele foi contra a anexação da Tchecoslováquia em 38. Sim, ele era contra, ele era... Mas uma coisa curiosa, que a Tchecoslováquia era a favor. Sim, claro. Tanto que eles estavam felizes pra caralho que iam virar alemão. Quando o general Beck pediu baixa e quis sair fora antes da guerra começar, ele acabou se tornando uma peça central de quem não gostava do Hitler. Tanto que ele recebeu apoio do almirante Wilhelm Canaris, que era um mega foda ainda nativa, que também não gostava dessas ideias. E desde já, eles já pensavam em remover o Hitler do poder. Eles pensavam em prender o Hitler e colocar ele em julgamento, antes que desse a merda. A guerra começou. Depois de um ano, a Alemanha anexou a Tchecoslováquia inteira, que era só um pedaço antes, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, que não conta quase. É, Luxemburgo é, tá no caminho. E a França, né? Marcharam em direção ao país e mandaram um aviso que ou você se rende, a gente vai destruir o país. Óbvio que você se rende. Ludwig Beck continua contra, a resistência está crescendo secretamente entre os alemães que desaprovam a guerra. E o que aconteceu? As primeiras reuniões desses caras foram complicadíssimas, porque cada um tinha um ponto de vista diferente. Tinha líderes civis, tinha líderes militares, tinha líderes de clero, tinha muitos pensamentos diferentes, os caras não chegavam a acordo. O único consenso entre eles era que Hitler deveria sair do poder, deveriam remover Hitler do poder de alguma forma. Eles pensaram até em prender o Hitler e usar tropas leais para invadir o quartel-general em Berlim e julgar ele publicamente. O que seria impossível se você considerar que Hitler, como todo bom ditador, tinha a guarda pretoriana dele. A guarda pessoal do Hitler era feita pelo SS, não é feita pelo... Exato, a SS não era mole, não. Realmente, eles chegaram à conclusão que a única maneira de fazer isso acontecer era matando o Führer. O Beck começou a reunir um time de conspiradores, né? Dentro da máquina militar alemã. E as peças-chave, cara, dessa conspiração, o general Friedrich Olbrich. Ah, esse alemão tá horrível, você não pode. E o coronel Henning von Treskow. Olbrich, Beck e o Treskow eram os grandes cabeças, mentores de tudo que ia acontecer. E caso você não saiba, cara, antes da trama de 20 de julho, eles tentaram matar o Hitler 5 vezes, cara. Existiram 5 tentativas antes de matar o Führer. A primeira, eles conseguiram levar o Hitler até o fronte de batalha, que ele ia ser um alvo bem mais fácil, né? É. O Treskow, ele é chefe de gabinete do exército alemão na Rússia. Então ele conseguiu levar ele até o fronte russo. Treskow, por acaso, inicialmente, no começo, ele era simpatizante do nacionalsocialismo. Era simpatizante, né? Mas ele acabou virando a casaca. Porque ele viu esse negócio que quem é dispensável acabar indo pro saco. É. Aquele negócio que a gente falou no começo, da SA. Caras foram úteis até certo ponto. Quando não é mais útil, dispensa. Fogo, é. Em março de 1943, o Treskow começou a Operação Flash. E ele tinha apoio do Marechal von Kluger, que era o superior dele, né? Ele era um cara mais na dele, mas ele tava de acordo, teoricamente. Com essa operação, eles conseguiram levar o Hitler até o fronte pra visitar, né, as tropas e tal, fazer aquela média, etc. E aí eles decidiram, ó, quando ele estiver almoçando na cafeteria, alguém vai lá e, pum, vai dar um tiro nele. Eles tinham decidido que tinha que ser um alemão pra passar a mensagem certa, né? É. Só que na última hora, o Marechal Kluger deu cagaço e abortou. Mandou abortar a parada toda. Não. Mas aí o que acontece? O Treskow conseguiu, com o primo dele, que era militar também, tenente, conseguiu colocar uma bomba no engradado de bebida no avião do Hitler, que ia voltar. Na verdade, foram duas bombas embaladas como se fossem conhaques. Isso. Falando que era pra entregar pra um outro general que tava em Berlim. E aí as bombas foram no avião do Hitler, bomba de tempo. Só que quando o avião subiu com as baixas temperaturas, a bomba não acionou, por causa do frio. Que pariu. Sensacional, cara. Tô falando. É porque os aviões não eram pressurizados nessa época. E o cargo bay do avião congelava, pô. Agora imagina o cagaço do Treskow. Quando sabe que não Quando explodiu o avião. Que não explodiu, meu amigo. E tinha duas bombas lá que ele botou pra dentro. Operation Valkyrie is in effect. 8 dias depois disso, teve um oficial de inteligência, o coronel Gerstorff. Ele ia acompanhar o Hitler em uma exposição em Berlim. E ele fazia parte da conspiração, né? Ele se ofereceu pra se explodir quando estivesse junto com o Hitler. O homem bomba. E o que deu errado? Aconteceu que o Hitler tava com uma pressa do cacete e ele entrou e saiu daquela porra, daquele museu, em 2 minutos. Era uma exposição de armamento russo capturado, né? Aí ele olhou e falou assim, isso aqui tá bom, uma merda. Foi embora. E era bomba de tempo também, né? Você tem que acionar, é uma parada química que fazia acionar, né? Então não era que nem hoje que aperta um botão. Os disparadores daquela época eram uma porcaria, ainda mais que os caras não podiam roubar os disparadores melhores, eram rastreados e bem rastreados, né? Então os caras não podiam roubar um disparador bom do exército porque nem dava falta, eles tinham que roubar os vagabundos. Tinham que armar a bomba bem antes e era tipo um processo assim, tá ligado? Não era. Mas aí coisa. Vem cá, esse cara, a Hitler tá chegando, vou armar a bomba aqui. Ele vai demorar pelo menos uma meia hora. Dá tempo de sobra. Aí o Hitler entrou e saiu e ele fez o quê? Saiu correndo? Banheiro? Eu não sei se ele chegou a armar. Né? Ele não conseguiu nem armar. Ele não armou a bomba. Um ano depois, teve mais 2 tentativas, mais 2 voluntários para se explodir com Hitler. Só que em um evento o Hitler também, mesma coisa, entrou e saiu, e no outro ele desmarcou e não foi. Então, mais 2 chances que eles tiveram de chegar perto dele. Eu vou te falar, cara. O quê? Que incompetência do cacete. Esse pessoal não era palestino, não sabe se explodir direito. Se a gente tivesse palestino, não, se explodir da primeira vez, tinha resolvido o problema. Você vai fazer o quê com o itinerário do cara maluco? Cara, por que ele deu-lhe um tiro no meio da lata? Ninguém podia ficar armado perto dele. A gente não deve ser mole, tinha nego armado perto dele, é. Claro, uma coisa bem óbvia, e ele sabia. Nessa época ele já sabia que tinha, ele só não sabia quem. Ah, esse estava de olho. O itinerário maluco dele era em função disso. A polícia secreta da Alemanha ainda é, até hoje, considerada das melhores do mundo, né, nessa época. A CIA se baseou no estado da Gestapo. Então os caras não davam mole. Óbvio que os caras sabiam que existia a conspiração contra o Hitler, que existia esse dissidente e tudo. Os caras não iam dar mole no planejamento pro cara tomar um teco. Cara, assim, tem que ter uma maneira. Veneno. Mas você precisa chegar perto dele. Mas você não, cara, podia ter uma seringuinha no bolso com veneno? Seringuinha no bolso? É. Oi, Rita, tudo bom? Tá. Só russo sabe fazer isso, cara. E com guarda-chuva ainda, né? Pois é. Cara, vocês têm que ter o seguinte, cara. O difícil era chegar perto do Hitler, cara. O Hitler tinha uma guarda pessoal. Tinha SS. Vocês conhecem SS, que todo mundo conhece. Tinha uma guarda pessoal chamada Leibstandard SS Adolf Hitler. Cara, essa guarda, cara, era os caras mais bem treinados da Alemanha. Cara, os caras eram sinistros. E o símbolo deles era uma chave. Com aquela chave eles podiam abrir qualquer porta da Alemanha, cara. Então vocês não tinham ideia do que era a guarda pessoal do Hitler nem a Gestapo, cara. They're holding all the keys, they're guarding all the doors, cara. Olha. Exatamente. Não é brincadeira não, cara. Se alguém arrancasse o gogó do Hitler, cara. Só o Rambo, só o Rambo. Hitler tinha um Himmler ainda, que era um cão de guarda dele. Era verdade. Ele era o demônio, né, cara? Era o demônio encarnado, cara. O Himmler era o chefe da SS, né? E o Himmler se considerava como o segundo no poder. O Göring também, né? Se considerava o segundo no poder. É. Na verdade, o segundo no poder era o Göring, né? Oficialmente, o segundo no poder seria o Gim, mas na prática acabava que o segundo no poder era o Goebbels. Tanto que foi o Goebbels que assumiu 30 segundos antes do Hitler morrer e ele se matar. Antes de falar do Steppenwolf, Steppenwolf, seu maluco. Não é Steppenwolf? Stauffenberg. Deixa eu mudar minha abertura então. Ah, você falou isso na abertura. Tô maluco. Existia um coronel chamado Coronel Oster que foi preso pelo Himmler porque descobriram. Primeiro prenderam um cara que tava contrabandeando valores pra Suíça. E aí esse cara foi interrogado. Durante o interrogatório surgiram alguns nomes. Tipo o desse coronel, o Coronel Oster, que tava envolvido na conspiração contra o Hitler. Ele foi obrigado a renunciar. Você imagina o que devia ser o interrogatório da Gestapo. É. Porra, cara! Surgiu vários nomes. Você imagina. O cara falou tudo, meu irmão. Ele sabia o que ele não sabia. Ele botou até o Bernardo e Bianca no meio, cara. Mas esse cara era um cara primordial na conspiração, porque ele era do serviço de inteligência, que era um serviço autônomo, fora do exército. Foi aí que chamaram o Steppenwolf. Steppenwolf. Tenente Coronel Klaus von Stauffenberg. Ele entrou nessa de gaiato. Esse, não, esse é o homem, esse é o Tom Cruise. Ele não entrou de gaiato, ele tinha um pensamento próprio dele, era um intelectual Mas também. Mas ele tinha esse pensamento, e aqui vai a pergunta, ele tinha esse pensamento antes ou depois de ser mutilado? Tem antes, tem antes. Ah, bom, porque o cara de repente podia ter guardado uma mágoa. Mas ser mutilado foi uma mágoa, com certeza. É, né? De repente, né, cara? Então, vamos falar um pouco. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Família aristocrata, católico. Devoto. Ele era conde. Conde, né? Ele e o Chiquinho Scarpa. A família dele era nobre, cara. O pai dele foi um alto membro da monarquia alemã, cara. Pra você ter noção. O cara foi criado no Palácio Real de Stuttgart. O cara foi criado talquinho e leite. Ovo maltino. Ele teve uma educação humanista, cara. Estudou latim, grego, história, filosofia. Os Diodas também. Ele era um Diodas, cara. Ele não tava nessa maluquice de limpeza étnica. O cara tinha outra cabeça. Peraí. Só um adendo. Ele participou da invasão da Polônia. Eu tenho uma entrevista com o neto dele, numa revista que eu tenho aqui. Uhum. O repórter pergunta sobre uma carta que ele mandou pra mulher dele enquanto ele tava na Polônia. Falando que foi extremamente fácil e que os poloneses serão uma ótima mão de obra escrava. Então, ele não era tão humanístico assim. É mesmo? Então, os caras são muito boizinhos, cara. Os caras, né? Ele era favorável a usar os poloneses como mão de obra escrava. Bom, então eu retiro o que eu disse. Não considero que era tão boizinho assim, não, porque ele não era tão boizinho. Mas ele era um cara que era realmente meio contra tudo que estava acontecendo. É, eles eram meio contra perder a guerra. A partir de 43, quem tinha sanidade sabia que eles iam perder a guerra. Porque eles tinham perdido Stalingrado, os russos estavam vindo com tudo. Eles estavam com uma guerra em duas frentes, que eles não tinham... Ninguém no olho ia ser eles que iam ganhar. Outro, então... outro motivo pra ele ser contra é que ele lutou no norte da África com o Rommel. E ele passou pelo perrengue que o Rommel passou. Exatamente. O Rommel foi mandado pra lá. Pra liberar a casa dos italianos. Os italianos começaram a perder o norte da África e aí o Hitler mandou o Rommel, que era excelente estrategista, pra lá pra dar um jeito. E o Rommel começou a dominar tudo. E o Stauffenberg tava no meio. Ele lutou junto. E aí ele viu aquela idiotice que foi. Ele falou assim, agora invade o Egito. Aí o Rommel, não dá pra invadir o Egito. Aí, vai invadir o Egito. Só que a logística nazista no norte da África era péssima. Então, quando eles faltavam, sei lá, 100 km pra chegar a Cairo, acabou combustível, acabou munição, acabou tudo. E eles viraram o quê? Viraram uma ilha de ferro sendo bombardeada por todos os lados. triste. Porque na verdade, a ideia, quando original deles, a ideia seria que os italianos ajudariam na logística. Os italianos, como sempre, lutam contra qualquer desafio que eles apoiam. Então, o que aconteceu? Durante esse mega bombardeio onde o Stauffenberg estava, ele foi seriamente ferido, ele perdeu uma das mãos, dois dedos da outra mão. Perdeu uma das mãos? Perdeu uma das mãos. Ah, mas o Tom Cruise não quis perder uma das mãos. Perdeu, claro que tu tá louco. Ele quis perder só os dedos. Não, ele tem uma mãozinha de madeira. É? É. Todos os filmes que já foram feitos, vários filmes desses, o Stauffenberg tem a mãozinha de madeira. Olha, o que eu sei é que ele acoplava uma metralhadora nessa mão. E ele perdeu um olho também. Isso que é o mais sinistro, porque a partir do momento em que ele não conseguiu se adaptar a um olho de vidro, ele se tornou um mega estereótipo evil nazista, cara. Um nazista com a mão de madeira e tapa-olho. Se algum dia eu vier a perder algum dos meus olhos, olho de vidro não é uma opção, cara. É tapa-olho, é, cara, é absurdamente mais style, cara. É, concordo, é maneiro, né, cara? Foda de olho de vidro é que às vezes ele fica olhando pro outro lado, cara, dá uma agonia, tu não consegue parar de olhar pro olho de vidro. Porque ele não mexe, né, cara? Exato. É um olho morto, né? É, eu já conheci algumas pessoas com olho de vidro. Você fica hipnotizado, cara. Eu tive uma amiga na faculdade que tinha olho de vidro e eu, obviamente, só conversava com ela olhando pro olho de vidro, né? Alguns anos, né? E aí depois eu fiz o teste pra... Será que dá... Será que ela percebe que eu estou olhando pro olho de vidro? E é claro que ela vidro? Percebe. Claro que ela sabe. Aí eu tapei um olho meu e falei, ah, senhora Jovem Nerd, olha pra esse olho que tá tapado. E... É óbvio. Olha pra você, né? É óbvio que você. O fato do cara usar uma mão de madeira. Certo. Você sabe dizer se ele tinha várias mãos, se era uma mão só? Não sei, cara. Eu acho que era uma só, né? Mas em que posição? Posição de Playmobil, Brian. Playmobil. Operation Valkyrie is in effect. Stauffenberg, ele foi para o hospital em Munique para se recuperar, e lá ele recebeu uma visita do tio dele, que era um conspirador da resistência, e foi lá que ele foi recrutado. Quem é o traíra? O traíra. Quando ele voltou a trabalhar, no escritório de serviços gerais do exército, no Bendler Block, que existe até hoje, um grande prédio governamental, em Berlim. E ele tava pronto. Ele falou, olha, eu tô pronto pra fazer mas o que vocês quiserem. Mas peraí, o cara perdeu um olho, uma mão e dedos da outra mão. Sim. E nego não dispensou ele. Não, ele foi trabalhar em escritório, cara. Ele não foi mais frente de batalha. Tá? Mas ele continuou no exército. Sim, porque o cara era um herói, né? O cara, pô, se fudeu pra caralho e... Ah, na União Soviética, tchau pra casa, nunca mais. Ah, não, ele continuou. Não, na União Soviética, tchau pra casa não, tchau pra Sibéria. Antes disso, ele já tinha procurado superiores dele pra tentar argumentar com Hitler das idiotices que ele tava fazendo. Mas antes de ir pra África. Em 42. Ele foi pra África, é que a situação dele em Berlim não tava muito confortável, não. Porque ele era um cara muito questionador, etc. E ele acabou, ó, então vou sair daqui, vou aproveitar e foi lá pra África. Eu tá feio pro meu lado, vou passear. Então, o Steppenwolf, ele não estava satisfeito com o regime nazista do Hitler. Stauffenberg. Ele não estava satisfeito lá com o Hitler. Não. E as patetadas que ele tava ele fazendo, já... mas não podia sair falando por aí. Não. Cortar o que tinha sobrado dele. E aí ele se juntou aos rebeldes. Se juntou à resistência, sim. Exato. Quem trabalhava no Bendler Block? O general Albrecht e o coronel Treskow, que eram os dois grandes manda-chuva dessa merda. E ele tava ali, ó, grudadinho neles. Aí o que aconteceu? O superior do Stauffenberg era o general Fromm. Outro cara importante, guarda esse nome. Esse é um safado. Olha aí, exato. Não vale nada. O general Fromm sabia do que tava rolando, sabia. Só que ele ficava quieto, ficava na dele. Vamos deixar rolar. Se matar o baixinho, eu tô dentro. Se exatamente, era isso. Se não matar também... É, o pensamento do Fromm era isso. Ele dançava conforme a música. Exato, ele não queria criar alarde. Tava certo ele. Vamos explicar a diferença entre a Operação Valkyria e a trama do 20 de julho, que não é a mesma coisa. A Operação Valkyria é um protocolo de ação para o Exército da Reserva. Ele dá diretrizes de ação para o Exército da Reserva em caso os bombardeios aliados ou revoltas de trabalhadores escravos rompessem a lei e ordem em cidades alemãs, certo? Certo. Dentro desse contexto, obviamente, romper lei e ordem. Significa, por exemplo, se o Führer morrer num bombardeio, a Operação Valkyria entra em efeito. Essa operação foi aprovada pelo próprio Hitler. Certamente ninguém escreveu quando o Hitler morrer no documento. Na última página que ele não leu, devia estar escrito: e se por um acaso, em alguma circunstância remota que ninguém quer que aconteça, o Führer venha a falecer, sim, também pode ser usado. Exatamente. É. Aí o que aconteceu? Os conspiradores, a ideia foi planejar o uso do protocolo Valkyria como um instrumento pra dar um golpe de Estado. Certo. Entendeu? Como é que chama protocolo Valkyria em alemão? Não sabe? Não sei. Ai, caralho. Qual ia ser o estopim pra começar a Operação Valkyria? A morte do Führer, que eles iam se encarregar de fazer virar realidade. Na verdade, a Operação Valkyria era uma forma legal deles assumirem o poder. Em vez de parecer uma revolta... Sim. Em vez de eles fazerem um golpe, eles iam fingir. Exato. Que... Eles, e caraca, o Hitler morreu. Exato. Vamos ter que tomar o poder. Exatamente. Pra essa porra toda. Mas é o que... Se eles tivessem que tomar o poder por Graf e Robert Davis, eles iam precisar de um grupo de soldados leais e companhia que eles não tinham condição. Dessa forma, eles podiam fazer um golpe só com um pessoal intelectual, basicamente. É, eles iam fazer um motor que já estava programado pra funcionar e eles iam entrar e fazer o governo funcionar do jeito que eles queriam, entendeu? O plano deles era usar isso como instrumento pra tomar o controle das cidades alemãs principais, desarmar a SS, prender a alta liderança do Reich, por exemplo, o Goebbels ia ser o primeiro a ser preso. Ah, com certeza. Que era mais fácil também. Aí, a partir daí, instaurar um novo regime. Eu não sou nazista, não sou alemão e não estava lá, e eu estou vendo que isso nunca ia funcionar. Nunca, cara. É por isso que você não estava lá, velho. Fica uma interrogação aí. Se o Hitler morresse, quem ia entrar no poder talvez não fosse esses oficiais, né? Provavelmente seria o Goebbels ou o Himmler. Por isso que eles iam prendê-los. Mas iam prender que argumento? Tem outros caras que tinham moral com a população. Que o Hitler... Mais do que o Goebbels. O Olbricht e o Treskow eram grandes patentes, cara. Eles tinham gente leal. Cara, mas o Himmler era o demônio. Cara, porra! Não, o Himmler tinha a SS inteira atrás dele e também tinha a Waffen-SS, que era a tropa armada, que era a elite do exército alemão, né? Que é de onde fazia parte, o próprio Liebstandarte é o Standarte primeiro da Waffen, é o primeiro batalhão. O golpe que eles planejavam não era tão impossível de funcionar. O mais difícil dessa porra toda era matar o Hitler. Os caras que eram contra o Hitler, que não tinham coragem, não tinha pachorra de tentar alguma coisa contra ele, eles estavam só esperando acontecer. Aí eles iam pra cima. Será que não ia rolar uma guerra de poder aí pra ver quem chegava primeiro lá em cima? Com certeza, cara. Na visão de você que é rebelde, que é conspirador, se você quiser criar... Eu não entrava nessa. Se você quiser criar uma revolta dentro do governo do jeito que as coisas estão, é impossível. Vai todo mundo morrer. Agora, se eles conseguissem destabilizar ele de alguma forma absurda, como com a morte do próprio Führer e com a Operação Valkyria em efeito, eles teriam um momento muito mais favorável a dar certo o que eles planejavam, entendeu? Eles criariam um artifício facilitador muito maior do que a posição deles atual. Com o Führer vivo, eles jamais conseguiriam fazer nada. A maioria do alto comando nazista queria o final da guerra. Só que não contestava o Hitler, porque a educação prussiana deles e tal era considerada sagrado a obediência ao chefe em tempo de guerra. O cara falava, eles não contestavam, sabendo que estava fazendo errado. Operation Valkyrie in effect. Mas é bom ressaltar aqui que eles não estavam fazendo isso porque eles eram bonzinhos e queriam acabar com a guerra. Não, eles iam perder honrosamente. Perder não, eles iam ficar com o que eles já tinham ganho. Eles não iam. Eles já, você acha que eles já tomam a França, tomam a Polônia? Não, eles já estavam perdendo. Na época do atentado do 20 de julho, eles já estavam perdendo e iam tomar porrada mesmo. Mas se eles parassem a guerra ali, eles iam ficar com o que eles pegaram. A ideia deles era tentar partir tipo um negócio desse. Iam livrar as peles deles. Eles iam fazer um acordo, eles iam acordo, tipo, libera a França, mas fica com a Tchecoslováquia. Eles tinham que perder deles e parar por aí. Aí de jogar, vamos ver aqui as nossas pecinhas agora no joguinho, no tabuleiro de War, eu dou essa pecinha que devolve isso aqui e a gente fica por isso mesmo, finge que ninguém... Sim, a ideia era essa, mas eu tô falando o seguinte, no dia 20 de julho de 1944, que quando aconteceu o atentado, isso já não era mais uma opção. Os Estados Unidos já estavam invadindo a França, a Rússia já estava chegando e eles já estavam exigindo a rendição incondicional da Alemanha. Antes disso, ainda dava tempo pra eles conseguirem alguma coisa, mas na época do atentado, eles só seguiram com o atentado por ideologia. Pra matar filha da p***. É. Tudo bem. Por outro motivo também. Antes do atentado, quando teve o desembarque no dia D e eles viram que a merda tava feita, o Steppenwolf... Stauffenberg. Chegou... chegou e falou, e agora? A gente continua ou não? E veio a ordem, continua porque o mundo precisa saber que nós fomos contra. Exato. Isso é o argumento do Tom Cruise. Não. É dúbio, mas você pode entender. O mundo quer dizer os aliados. Se os aliados souberam que a gente tentou matar o Hitler, quando eles chegarem aqui e tocarem o terror, pelo menos eles vão... Nós vamos escapar de morrer. É, a gente vai escapar de morrer. Mesmo a gente querendo usar os poloneses como escravos. Porque todo mundo vai esquecer. Operation Valkyrie is in effect. Explicado o que é a Operação Valkyria, vamos, finalmente, à trama do 20 de julho, que é conhecido. Como é que era o plano? O Stauffenberg tinha sido promovido a chefe de gabinete do General Fromm. É secretário. Chefe de gabinete. Tá ótimo. Essa posição dava a ele acesso direto ao Hitler. Isso era tudo que eles precisavam. Ficou definido, então, que o Stauffenberg seria o homem que mataria o Hitler. E ele falou, então eu vou. É o cara que tinha menos a perder, né, cara? Não, cara. Tanta coisa. Você precisava de alguém com acesso ao Hitler. E o Stauffenberg era um homem. Ele resolveu dar uma mãozinha. No dia 20 de julho, olha aí o nome, de 1944, o Stauffenberg tinha uma reunião marcada com Hitler. Tava na agenda dele. Reunião com Hitler. Voar de Berlim até a Prússia Oriental e ir na Toca do Lobo, que era uma mega base do Hitler. Então, às 11 da manhã, ele chegou na Toca do Lobo. Ele tinha que fazer três coisas, Azaghal. Ah. Um, matar Hitler. Tava na listinha dele no bolso. Exato. Não esquecer, matar Hitler. Ele tinha um laço no dedo de madeira dele. Um segundo lacinho. Sair rapidamente da base. É justo, né? E o terceiro, telefonar pra Berlim e iniciar a Operação Valkyria. Mas você vê como são esses alemães, né, cara? A lista dele não é sair rapidamente da base pra salvar sua pele e seus órgãos de madeira. Não. É sair rapidamente pra avisar que conseguiu. Claro, porra. Foda-se você, seu caolho de merda. Claro, senão não adianta nada. Mas então, o que aconteceu? Tava tudo certo. Ele levou duas bombas na mala. Certo. Ele ia colocar a mala dentro da sala de reunião. Com aqueles detonadores desgraçados que demoram 20 horas pra acionar. Exato. E aí, alguém ia chamar, falar que ele tinha que atender o telefone. Alguém ia entrar na reunião, né? Um cúmplice. E aí, ia explodir, matar o Hitler. E era isso aí que ele tinha que fazer, certo? Ele não teve culhões de morrer junto. Não, porque ele tinha que telefonar. Ah, caralho! Esse foi o erro. Bem que tinha um outro lá, o Tenente Hefton, que podia telefonar. Sim, mas o Hefton não ia conseguir sair da base nunca. Mas eles não podiam ligar depois? Um desses cabeças da conspiração ali? Ah, eu quero falar com Hitler, rapidinho. Operation Valkyrie is in effect. Bom, na hora do vamos ver, começou a acontecer merda, óbvio. Sim. Nunca pode dar certo. A bomba, ele tinha que quebrar um cilindro e aí ele começava uma reação química. E essa reação química levava 10 minutos e aí ela finalmente dava ignição aos explosivos. E aí o quê? A mão de Playmobil não encaixava no cilindro. Não, ele armou a primeira bomba. Era o Hefton que armava, né? Era o Hefton? É, ele não conseguia. Como é que uma mão saiu? Ele não conseguia nem botar o olho de vidro, caía na pia toda hora. Eles armaram a primeira bomba. E na hora de armar a segunda bomba, eles foram interrompidos. Ah, foram duas bombas. Eram duas bombas. Eu vi isso no trailer. Mas aconteceu mesmo, eles foram interrompidos. E aí, plum, aquele negócio... Ai, meu Deus, esconde. Uhum. Então, olha a merda que eles fizeram. Como eles não conseguiram armar a segunda bomba, eles tinham 10 minutos pra fazer tudo, né? Uhum. Na hora do... Oh, meu Deus, e agora? Ele tirou a segunda bomba da mala. Ele não pensou numa coisa chamada detonação solidária. Se ele coloca a segunda bomba lá, quando a primeira bomba explode, a segunda explode junto. Vai junto. Só que eles tiraram a porra da bomba no nervosismo, deixaram só uma. Se atrapalharam. Bomba. Se atrapalharam. Não, aí teve outra coisa. Foi antes disso. Eles estavam lá no Toca do Lobo. A reunião deles ia ser 1:30 PM. Quando chegou a notícia de que o Dutti Mussolini ia fazer uma visita lá. Aí falou assim, ó, essa reunião que ia ser 1:30 PM, o Mussolini ia chegar às 2:30. Essa reunião que ia ser 1h30 passou pra 12h30. Oh, é verdade, bem lembrado, Tucano. Isso já atrapalhou. Aí que eles tiveram que fazer tudo nas pressas e abrir. Exatamente. Eles estavam malucos, né, cara? Imagina você lá na hora. Não, nunca. Imagina. Assim, como filme, você, ah, que legal. Agora, isso aconteceu de verdade, cara. Imagina. Eu já ficava nervoso colando na prova, brother. Imagina. Bom, foi Stauffenberg com a mala, com a porra da bomba fazendo tic-tac, entrou na sala de reunião. Devia estar fazendo um... É, não, entrou na sala e colocou a bomba bem na frente onde estaria o Führer. Perto da frente da mesa. O Hitler não estava lá ainda. Provavelmente não, ele é o último a chegar sempre. Ele botou, né, na cadeira do Hitler. Não, ele... O Hitler era baixinho e ia sentar em cima. Ele botou embaixo da mesa, mas bem à frente onde ele estaria. A frente que você fala é o lado contrário de onde o Hitler sentava. Não, ele estava ao lado. Não. Na frente ao lado. Na frente. O cara botou bem próximo ao Hitler. Isso bem que é próximo, importante. Exato. Embaixo da mesa, próximo a ele. Certo. Na verdade, eu acho que o Stauffenberg chegou depois. Quando ele chegou, um dos generais falou assim: ah, Stauffenberg chegou com informações de Berlim. O senhor quer que ele fale agora ou fala no final? Aí... Caraca! Eu nem tenho as informações aqui, né? Ele abriu a mala pra pegar o quê, né, cara? A bomba. Se ele fosse falar naquela hora, velho, ele ia ficar meia hora falando e ia se fuder que ia explodir junto. Aí o Hitler falou, não, deixa depois ele fala. Começou a reunião e a bomba lá. Cara, e o cara suando frio. Opa. Aquela mão de madeira, né? Devia estar tá uma batucada de madeira na mesma forma, né? Operation Valkyrie is in effect. Então beleza, calma. Ele chegou, tava tranquilamente armando a bomba de detonação de 24 horas de antecedência dele. Aí alguém bateu na porta e falou: caralho, tu não sabe quem vem aí, Mussolini. E por causa disso a reunião foi antecipada. Exato. Quando eu era pequeno eu achava que o Mussolini era negro. Eu associava o Mussum, cara. Que filho da... Aí ele e o amigo dele... O Haften. Montaram a bomba às pressas. Uma falhou lá, eles não conseguiram ativar. É. Yeah. Falaram, essa não tá funcionando, deixa aqui. Deixa aí. Tomara a Deus que ninguém entre nessa sala e veja essa bomba aqui. Aí ele foi pra sala, onde ia ter a reunião com o Hitler. Aham. Uhum. E botou a maletinha ali embaixo da mesa. Exato. Pertinho do Hitler. Exato. Aí o cara falou assim, senhor Hitler, o Steppenwolf foi falar agora ou no final? Aí ele falou, não, deixa pro final. Aí ele, depois de um tempinho... Vou atender o telefone. Vou ali, já volto. Saiu da sala. Tô me chamando lá fora, eu pedi pra sair. O que aconteceu, o que dizem que aconteceu, é que um oficial viu que a mala estava ali na frente do Führer, de, sei lá, atrapalhá-lo ou alguma coisa, e empurrou a mala com o pé pra mais debaixo da mesa. Não. E mais pra longe do Hitler. E aí o que aconteceu? Depois de alguns minutos, a bomba... Explodiu fodamente. Destruiu a sala inteira. E aí o cara foi correndo pro telefone. O Stauffenberg viu, ó, que explodiu, então der na parte do viado. Saiu fora, impressionante, porque com um botão o nazista fecha aquela base e ninguém sai. Mas ele conseguiu sair. Ele devia estar na porta, né, cara? Ah, eu vou fumar um cigarro aqui? Não fecha não, porque eu já vou voltar. Mas eu acho que ele tinha um esquema pra sair, né? Um dos conspiradores tava lá. Era o chefe de comunicação. E aí, quando ele foi passar pela primeira barreira, os soldados lá, que falou assim, ó, a base tá fechada, não sai ninguém. Ele precisava chegar até o aeroporto, que era dentro da base também, mas só que mesmo dentro da base, uma cancela. Ele falou assim, ah, eu sou coronel do exército, que não sei o quê, você tá me falando que eu não posso sair? Eu falei, não, não pode sair, é a ordem do Führer. Eu estou a serviço do Führer, tem que ir pra Berlim a qualquer custo. O cara falou assim, não tem jogo. Ele falou, me dá o telefone, deixa eu falar com o fulano de tal. Aí ligou pro cara, o cara chegou e falou assim, não, pode deixar ele passar. E aí ele conseguiu passar. Stauffenberg pegou o avião e voltou pra Berlim. Quando ele chegou em Berlim, no Bendler Block, onde ele trabalhava, viu que não tava nada da Operação Valkyrie em andamento. Quase nada tinha sido feito. Ele, mas que porra é essa, compadre? O que tá acontecendo? E aí, basicamente... As pessoas não estavam acreditando quando ele falava que o Hitler tinha morrido. Ele ligou, obviamente, antes. Ligou do aeroporto, falou que o Führer estava morto. Ele não tinha visto. Ele saiu com pressa, né? Ele tinha certeza que ele tinha morrido. E ele falou, olha, ele morreu. Ele tem que ter morrido. Porra! Né? Quando ele chegou em Berlim, não tinha nada quase acontecido. Aí ele, gente, pelo amor de Deus, o Führer morreu, cacete. Na França tinham rendido os SS já, né? Tinham. Mas sabe o que é, né? O cara vai pra França, se acostuma com o clima de lá e vira meio frouxo. Até os SS ficaram frouxos lá. Né? que aconteceu na sala? Só tinha uma bomba, certo, em vez de duas. A mesa gigante de carvalho absorveu a maior parte da explosão. Nazista não faz nada de MDF, né, cara? Além disso, duas coisas também. Uma, que eles acharam que a reunião ia ser no subsolo, que ia ter muito oficial junto e um bombardeio podia matar muito cara fudidão. E acabou sendo na sala de reuniões normal. Se fosse no subsolo, ia potencializar o efeito da bomba, né? E o outro, que as janelas estavam todas abertas. A energia escapou. É, se a janela tivesse fechada, teria dado um efeito se maior. Se fosse no subsolo, a espécie dos fezes ia derrubar a sala, né? É. Exato. Mesmo assim, a parada inacreditável, ele ter sobrevivido, cara. Não, inacreditável. Foi inacreditável. Morreram 4 pessoas, a sala ficou destruída. Olha a foto da sala, já vi foto da sala na internet. A sala foi destruída. Completamente destruída. E o Hitler teve ferimentos leves nas pernas. Cara, é sinistro, não era só ele ter sobrevivido. É ele ter saído só chamuscado. Sabe? Clique aí no post, tem foto do Hitler mostrando a sala pro Mussolini. Pô, que tava chegando. Que tava chegando. Tava chegando, é. Cara, o Hitler ficou maluco quando o Mussolini chegou. Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tá vendo? Tá claro. O Hitler ficou muito mais convencido de que isso era uma mensagem de Deus, mostrando que ele era o escolhido de Deus, né, pra levar a Alemanha ao futuro. Etc. Ele já tava na piração foda, ficou mais ainda, né? Cara, a única explicação que eu vejo disso, cara, é que ele devia ter muito hit point, cara. Desceu de nível alto e passou no save, cara. É a única... Exatamente. Operation Valkyrie is in effect. O que aconteceu com o Stauffenberg? Chegou em Berlim, chegou na cara do General Fromm, falou que o Hitler tava morto, ele não acreditou. Uh-huh. Aí o que ele fez? Ligou pro Hitler. Ligou pra Toca do Lobo. Claro, porra. E aí disseram que o Hitler tava vivo na Toca do Lobo, né? Também não iam dizer nada diferente pra ele, né, cara? É. Aí, quando falaram que o Hitler tava vivo, o Fromm, ele virou pro Stauffenberg e falou assim, olha, se fudeu, toma aqui a pistola e dá um tiro na sua cabeça agora. E o Stauffenberg falou assim, nem por um caralho. Nem por um caralho de madeira, né, cara? Então, esteja preso. O Stauffenberg virou assim, não, esteja preso você, seu traidor. E aí prendeu o General Fromm no escritório. Seu traidor dos traidores. Exatamente. Pô, o cara é mega traidor, cara. O Major Hammer foi ao Ministério da Propaganda com ordens de prender o Joseph Goebbels. Ele foi com a milícia dele com a convicção que o Hitler realmente tinha morrido e que a Operação Valkyrie estava rolando. Exato. Quando ele chegou no Goebbels, o Goebbels ligou pro Hitler. Esse podia ligar pro Hitler. Esse podia, exatamente. E aí o Goebbels pegou o telefone e botou no ouvido do Hammer e o Hitler falou assim, Major Hammer, o senhor sabia que eu estou vivo? Na mesma hora, o Hammer virou o soldado mais leal ao Hitler da vida. E o Goebbels falou, então, meu filho, tu vai pegar suas tropas e você veio aqui pra me prender, seu palhaço. Enfia no c*** quando saírem pela boca. Você vai pegar suas tropas e você vai prender esses conspiradores filhas da p***. E ele falou, sim, meu senhor, vamos à Alemanha? Porra, agora! Né? Ela fez Heil Hitler pros quatro cantos, cara. Aí, cara... Casa caiu realmente. O General Fromm, que estava preso, foi liberto. Uh-huh. E ele transformou esse esquadrão, esses homens do Hammer, em um esquadrão de fuzilamento. Uh-huh. Começou a pegar todo mundo. Ali no Bendler Block, esse prédio do governo. Então o que aconteceu? O General Beck, lembra lá no final? Não. General Beck foi o cara que pediu baixa, foi o centro do início e tal. Primeiro conspirador. O fim dele foi terrível, cara. Foi permitido a ele que ele se matasse. Esse é o cúmulo da incompetência. Que horror. Mas é, não é? É, mas é uma coisa horrível. Ele deu um tiro na cabeça, na têmpora. Só que ele não só não morreu, como ele continuou consciente. Primeiro tiro, a mão dele tava tremendo, pegou de raspão. Aí... Mas ele perguntou, a arma disparou? Aí o cara, pronto, falou assim, vai, tenta de novo aí. Meteu a bala na cabeça e ficou agonizando, porque a bala não... Cara, horrível. Aí mandaram dar um tiro na nuca dele. Operation Valkyrie is in effect. Logo depois da meia-noite, Stauffenberg, o Haften, seu assistente, né? O general Olbricht e o outro coronel foram fuzilados no pátio do Bendler Block. Não teve escolha. Certo. Sem julgamento, sem nada, sabe? O Fromm pegou todo mundo fuzilado. Ele tava sabendo de tudo, né, cara? Não, e sabe o que é muito sinistro? O Bryan Singer filmou a cena do fuzilamento no pátio do Bendler Block, onde o Stauffenberg foi morto. Sinistro, né? Então, quando vocês verem o filme, vocês sabem que o cara tá lá. Será que ele vai morrer mesmo nesse filme? Pois, cara. Capaz de levar a porrada de tiro, levantar ainda e xingar o cara. Dar uma corrida, né? Ele tem a frase histórica, né? Que ele gritou na hora de ser fuzilado. Viva a nossa sagrada Alemanha. Dizem que quando ele foi ser fuzilado, o Hefter, o assistente dele, correu na frente pra ser fuzilado antes. Super leal. Tá comendo grama pra raiz mesmo jeito. Entendendo Blue Hand. Repare. Tá comendo grama pra raiz mesmo jeito. Eu e a Zagal ficamos discutindo se é acho que não adiantou nada ou mais não adiantou nada. Tá comendo grama pela raiz do mesmo jeito, né? Piadinha do Blue Hand, trabalhou. Tá comendo grama pela raiz do mesmo jeito. Sim, mas ia morrer não tinha jeito, né? Resultado disso, o Hitler foi ao rádio, coisa que ele já fazia raramente nessa época, e falou com o povo alemão coisas como: estou falando a vocês por duas razões. Primeiro, para que vocês ouçam a minha voz e saibam que eu estou bem e não estou ferido. E segundo, para que vocês entendam os detalhes deste crime sem paralelos na história da Alemanha. Damit wir auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Aí o cara que já não batia muito bem... Pô, até ficou maluco. Ficou, cara, ficou piroquinha doido. Da cabeça, né, cara? Ficou doido. Eles prenderam mais de 700 pessoas ligadas à conspiração. No dia. E no tribunal, cara, o julgamento dos conspiradores que foram presos e não foram executados imediatamente foi usado como propaganda, né? Então foi filmado tudo. E o juiz, que era um nazista fanático, não tinha nem defesa. Não tinha defesa. O juiz esculachava os réus. O juiz falava coisas tipo: você não é nada, não tem respeito próprio, vamos acabar com você. No total mesmo, foram 7 mil pessoas foram presas pela Gestapo. Ah, 7 mil? Prenderam criança, velho. Quem tava passando? O cara conspirador, a família toda foi presa. O Stauffenberg tinha mulher e 4 filhos, a mulher tava grávida. Foi preso todo mundo. Eles foram mandados pra orfanato com outro nome, pra se perder. Não, mas a mulher depois foi... Ela não foi acusada de nada, ela foi solta depois. Ela foi porque tava grávida. Mas, tipo, todos os conspiradores, a família tava envolvida também. Mandava pro essa campo. É. Então, é nessa... Nessa brincadeira, a Gestapo matou 5 mil pessoas. 7 mil foram... novidade pra eles lá. É, 7 mil foram presos e 5 mil foram executados. Agora, com 7 mil pessoas envolvidas, não tinha como dar certo mesmo, né, cara? A ironia do destino. Sabe quem foi executado também? Quem? General Fromm. Porque conhecia os caras. Ele sabia de tudo, ele só tava fingindo. Os conspiradores eram executados com enforcamento com corda fina pra prolongar a agonia. Corda fina? É uma corda fininha. Fina? Não é corda curta? Não, corda fina. Era tipo um barbante. O que eles faziam é pro cara ficar estrebuchando e morrer enforcado. Existem dois tipos de enforcamento. Sim, mas esse era com corda fina, eu vi as fotos. A corda era fininha. Mas olha só, então isso não era enforcamento, era um sufocamento. Era um sufocamento. Ah, bom. Mas o cara fica pendurado. Tava sendo sufocado, porque quando você é enforcado, quebra e você morre. Não, mas não era pra quebrar o pescoço. Era pra deixar o cara estrebuchando. Entendi, o cara ficava pendurado e sufocando. Sim, isso. Certo. Só que o General Fromm, porque ele entregou todo mundo, ele não foi condenado por traição, e sim por covardia. Tá que pariu, eu prefiro ser traidor do que covarde. Não, mas aí ele recebeu uma grande ajuda, que ele foi fuzilado ao invés de sufocado. Sabe aquele cara também lá do começo? Fuzilado, o Rommel? Ele morreu também por causa disso, só que ele tinha tanta moral que o Hitler tinha medo de mandar fuzilá-lo e a galera ficar no veneno, porque ele era o cara que... Então, aí o Hitler mandou dois caras da SS, dois soldados, com uma mensagem pra ele: olha, já que você tem a moral aqui com a galera, você tem duas opções. Você ele tem duas opções. Ele mandou uma mensagem assim? Boy. Já que você tem a moral com a galera. Só que em alemão. Você vai ter duas opções. Uma é você vir pra Berlim e ser julgado por alta traição. Ou outra, você tomar veneno, que já tá aqui, separado pra você, cianureto, e ser enterrado com todas as glórias. Aí ele chegou e tomou um veneno. Porra, não tem nem escolha, né, cara? Lógico. Foi enterrado num puta funeral fudido mesmo, assim, sinistrão, com todas as pompas e tal, não sei o que. O Hitler foi no funeral dele e deu condolências. Chorou e o caralho, né, cara? Chorou e o caralho, né? Operation Valkyrie is in effect. Hoje existe uma estátua de bronze de um homem nu com as mãos atadas no pátio do Bender Block, que simboliza a resistência alemã contra Hitler. Tem uma placa com o nome de todos que morreram lá fuzilados. E a rua que leva ao Bender Block se chama Stauffenbergstrasse, a rua de Stauffenberg. Olha só. Então, esses são os únicos militares nazistas da segunda época da Segunda Guerra Mundial que são condecorados e reconhecidos como heróis hoje na Alemanha. Esse negócio de estatuazinha, de estradinha, é um whatever do caralho, cara. Por quê? Ah, vamos fingir que fizemos alguma coisa boa nessa guerra. Não, mas eles, cara, reconhecem os caras. Por exemplo, o negócio não deu certo. Reconhece, né? O quê, cara? Que eles queriam tirar o Hitler pra continuar barbarizando do outro jeito. Ah, cara, era uma resistência contra uma coisa horrível que está acontecendo na Alemanha. Cara, não era, cara. Era uma resistência contra o Hitler, ponto final. Eles não tinham problemas de contra a guerra, contra tudo que estavam lutando lá, cara. Nego reescreve a história depois, eu concordo. Exato, com você. Exato, cara. Gênero não é legal, mas a história é toda reescrita. Pra ficar bonitinha. Operation Valkyrie is in effect. Existe um filme alemão chamado Stauffenberg, de 2004. Que é muito excelente, bom. Sobre exatamente a mesma coisa que o filme do Tom Cruise, só que os nazistas falam alemão, o que já é. É melhor o filme. Mas olha, o filme é excelente. Vejam, não deve nada à produção hollywoodiana. É muito bom. E outra coisa que eu comentei no início, um capítulo espetacular da quinta temporada da série Highlander. Não, cara. Chamada Valkyria. Tchau, Alberto. Duncan MacLeod dirigiu o Stauffenberg até a Toca do Lobo. Ai, cara, que pariu. Ele e uma outra imortal que tava com ele. E o Duncan MacLeod estava dentro da sala quando o Stauffenberg saiu pra atender o telefone. Uhum. E ele viu o cara afastando a mala com perna. E aí ele pulou na mala pra tentar. Ai, cara, puta que pariu, cara. Foi de volta. Ele ficou lembrando, lembra daquilo, né? Que pariu, cara. Por que que depois que explodiu tudo, que ele levantou o imortal lá, com sua espadinha aqui, não sei como ele deve ter entrado pra lá dentro? Por que que ele cortou a cabeça do Hitler fora?